portão. Alô, Pretinha, alô, Manos Produções, alô, Raio, meu parceiro. Bora, Júnior CD. Eu sei que você não ama mais ninguém e não quer amar. Tá bom do jeito que tá. Investe em mim, vai, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, vai, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Sobrenome é Love, bebê. Alô, meu parceiro Rael, Luiz Américo, Ricardo Sum, alô, Kaique Promoções, alô, Matheus, Apreciadores Prime. Tamo junto, Fred Gago. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim. Produções. Pra cima, bebê, meu nome é Carte, sobrenome é Love.